no sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 1 da tarde. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. É bom uma Coca-Cola, rapaz. Coca-Cola pra todo mundo, tô pagando. Pode pegar na máquina ali, Arthur. Vamos pegar na máquina ali, Arthur. Uma coisa é melhor que uma Coca-Cola. Duas Coca-Cola. É verdade. Eu também acho que tem. É duas Coca-Cola e uma Fanta. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Podemos beber Nova Skin também? Melhores, não, não. Libera Nova Skin. Falou que ia pagar. Nova Skin depois das 6. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde. Tudo bem, KG? E aí, beleza? Boa tarde. Marcos Piangers. Depois das 6, Nova Skin, então. Porazinho. Sou eu. Maurício Amaral. Vamos se pegar a full, cara. Estamos sem móvel hoje? Sim, Neto Fagundes está em férias. Ah, está gozando férias ainda, Neto Fagundes. Neto está nas ilhas gregas. Muito bom. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos até as 2 da tarde entreter a audiência da Atlântida. É Micomes, né? Aquela ilha lá. Micomes. É, eu sempre me confundo. O nego velho não vai nesses lugares. O Neto fez questão de ir pra lá, cara. O nego velho não vai nesses lugares. O Neto Fagundes está indo no México. Cara, praia de nudismo, como Míconos, como... enfim, outras magistério, praias. Magistério. Maravilhoso. Só vai velho e gordo e feio. É uma das grandes verdades da vida, que é toda naturista é baranga. É verdade. Tem ninguém que diz assim, não, eu vou ficar pelado. A Ellen Roche vale é naturista? Não é. Não vai em praia de nudismo, né? Olha, se você é naturista e tá nos ouvindo, provavelmente você é baranga. E ninguém nunca te falou porque fica sem graça de falar. Pô, ela é baranga, olha os peitos dela. Ah, desculpa, pisei no peito, né? Fica um clima chato, né? O que vai dizer pra uma baranga? Você é baranga, naturista. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2011. Hoje é dia do estagiário. Nós temos aqui o nosso próprio estagiário e estamos convidando, como deu a ideia o KG, para ser estrela móvel do programa. Portanto, pegue seu fone, pegue seu banquinho. Hoje tem estagiário no programa, você pode fazer perguntas via Twitter. Isso. Pegue sua cadeira nova aí que o Mr. P trouxe pra gente presente. É o melhor momento da minha carreira. Não foi tu que trouxe. Ponto das cadeiras. Beleza, o ponto das cadeiras te entregou e tu trouxe pra gente. E o Arthur, então, está ali, vai fazer as vezes de estrela móvel no programa hoje. Tá bem, Arthur? Tá bem, chefe. Obrigado. Então tá, que bom, querido. Vamos nós aqui. É só dia do estagiário hoje? É só dia do estagiário. Já tá bom, né? Não tem mais nenhum. Já tá bom a quantidade de estagiário que tem. Vai dar merda. Áreas de instabilidade predominam sobre o sul do Brasil nesta quinta-feira. Aí, ó, dia do estagiário chove. E são responsáveis por pancadas de chuva e muitas trovoadas. Ah, não! As rajadas de vento chegam a 72 km/h. Em Passo Fundo, onde chove fraco, a temperatura mínima foi de 12 graus. Meu Deus! As temperaturas voltam a ficar abaixo de zero nos próximos dias e aumentam as chances de nevar no fim de semana. A madrugada de sábado terá o maior potencial para a ocorrência do fenômeno, já que depois disso o tempo vai abrir, ou seja, teremos um domingo de tempo bom, porém frio. Ah, entendi. Certo? Então vamos ficar todo mundo acordadinho na noite de sábado aí pra ver a neve. Vamos dormir de conchinha? Vamos dormir de conchinha. Vamos comer um pudinzinho de leite condensado? Vamos repetir o pudinzinho de leite condensado? Vamos convidar amiguinha? Vamos levar amiguinha. Mulheres que estão apaixonadas não se interessam por ciências exatas. Mas isso é matemática, né, cara? Isso, é verdade. Isso é matemática. Mas com uma mulher que tá apaixonada não vai se interessar. Mas da onde isso, cara? De uma universidade de Buffalo, nos Estados Unidos. Lá em Buffalo tem muita universidade. Lá os caras muito baita destaque, hein, cara? O mundo vai pegando fogo. Sensacional. E o destaque do clique é uma pesquisa. As bolsas ficando. É, o Obama lá, cabelo todo branco. E a mulherada tá levando na Casa Branca. Ué, mas parei um pouquinho. A mulher não tá no mercado cada vez mais. Ah, é bom que se saiba disso. É, obrigado, Mr. P. É muito bom que se saiba disso. Tem essa sensibilidade. Então, isso quer dizer, Mr. P, que cada vez menos a mulher está ficando apaixonada. Porque ela quer saber. Pode também, tá acontecendo. A mulher que trabalha não tem tempo para amar. Baita frase. Baita frase. Será que todas as professoras de matemática são solteiras, então? Ah. Este é o estagiário Arthur Guber. E sua brilhante participação. Eu achei muito boa a participação do estagiário. E vou dizer mais: se houver alguma professora de matemática bonita e apaixonada, pode mandar. Não, não necessariamente apaixonada. Pode mandar sua foto para pora@atlantida.com.br, que é o programa de organização e relacionamentos amorosos da rede, do Pretinho. Muito bem. Esse estudo da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, apontou que quando uma mulher está interessada em romance, ela se distancia dos estudos acadêmicos e perde o interesse em atividades relacionadas a ciências, tecnologia e matemática. E se volta mais para as artes marciais. E as línguas. É uma coisa meio óbvia, né? Meio óbvio isso aí. É por causa da subjetividade. Especialmente do amor, da língua, né? Do namorado. Como é que é, Piaget? É a subjetividade do amor, né? É porque quando tu tá apaixonado, não quer saber de minúcias, não quer ser objetivo, tu quer flutuar. Quer beijar na boca. Tu quer sonhar. Ouvir o passarinho. Quer ouvir o barulho do mar. Quer ver estrelinha. A matemática, ela é muito crua. Ela é fria. Nua, crua e fria. A matemática, ela é triste, a matemática. Ela não quer só ouvir o passarinho, como pegar o passarinho pra ela. Saco matemática. Tu quer explicação. Tu quer perguntas. Olha que a matemática não é tanto assim, pra chegar no 4, tu pode chegar somando 3 mais 1, tu pode multiplicar 2 vezes 2, pode dividir 8 por 2. Maravilhoso, Mr. B. Existem várias formas de chegar no mesmo lugar e a matemática é fascinante por causa disso. Pra chegar no 4. Maravilhoso. Bem então, observado, principalmente. Bem observado. Quero mandar um grande abraço pro meu professor de eterno professor de matemática, professor Gilson do Rosário. Grande que Gilson. Nos ouve neste momento. Grande abraço, Gilson. Ah, grande. Só para encerrar a notícia aqui das mulheres apaixonadas versus ciências exatas, o comportamento não foi detectado nos homens pesquisados. Homem não se apaixona. Se apaixona pelo dinheiro. Não, homem até se apaixona, mas tem a ver com matemática. O cérebro do homem é diferenciado, ele consegue separar manter-se apaixonado e manter-se interessado nas ciências exatas. Que ser humano é o homem, né? Que ser humano é o homem, né? Um ser humano evoluído, né? É o evoluído homem. Incrível. Muito bom. Jovens são os que mais morrem em acidentes com motos. Embora o número de mortes tenha registrado queda de 11% no primeiro semestre, a maior parte dos acidentes fatais com motocicletas envolvem jovens de 18 a 24 anos. Ontem, em Porto Alegre, perdemos um motociclista ouvinte de 20 anos. É verdade, amigo. Tá aí, faleceu. Infelizmente virou número, né? Mas é uma vida que se foi. Lei de cotas para programação nacional em TV a cabo gera polêmica. Polêmica! Conteúdo brasileiro será obrigatório em canais de filmes e seriados. As principais emissoras terão de fornecer 3 horas e meia de conteúdo nacional em horário nobre por semana, sendo metade deste tempo de produtores ou produtoras independentes. De cada 3 canais oferecidos nos pacotes, 1 terá que ser brasileiro. Que bobagem é isso, não cara. Ter o que fazer. Não, né, pode ser a qualidade o padrão pra veicular ou não. Não, né? Vão pela quantidade, né? Tem que ser a qualidade. Bobagem, tem que ser bom. E se é bom, vai passar na Globo e na TV. Que conteúdo. A Mulher Invisível, Cidade de Deus, Central do Brasil. Se tu para pra pensar, TV Senado que as conteúdo nacional. O Homem de Tudo. A TV Câmara é conteúdo nacional. 7 Gatinhos. Aí nós vamos ter que aguentar mais ordinária. Isso é tudo bom e passa na televisão. Agora vai ter que botar a goela abaixo o negócio. E sempre que defendem o cinema nacional, eu lembro que o Chorão já dirigiu um filme. Mas era bom o filme de Chorão. Foi bom. Bom o Chorão. Sabe que ele roubou o de matar, é um bom entretenimento. Bom entretenimento. Eu quero falar com esse Chorão aí que ele roubou o nome de mim, né? Porque o filme nome? É O Magnata. Ah, O Magnata. O Magnata, o filme. Qual é que é, Magnata? É verdade. Tá bem, queridos. Eram esses, então. É verdade, amigo. Fabulosos destaques do Clique RBS. Vamos ver se os nossos destaques são um pouquinho melhor do que essas pesquisas. Marcelo, uma e 11, Marcelo. Essas pesquisas, essas amenidades. Porque você sabe, amigo ouvinte. É verdade. Que essa mídia e essa empresa que aqui está, ela só fala de amenidades e esconde a verdade do seu povo. É verdade. Que nem você que agora está fazendo pretinho teatral. O Pretinho Básico mente. Cala a boca, Marcelino. É verdade. Rapaz foi preso após algemar uma garota que se recusou a sair com ele. Que isso? É verdade, recusou, acontece, ele algemou. Fica a dica aí, né? Não vai sair comigo, não sai com mais ninguém. Foi lá em Ring Gold. Ah, em Ring Gold tem muito algema. Quem não sabe, é o anel... Anel dourado. De ouro. É, né? Anel de ouro. É verdade. Anel de ouro. Muita gente tem anel de ouro. O estagiário conhece. A Sandy tem o anel de ouro. É verdade. Ela ganhou bem arado, né? Bem polido. É verdade. Que ela ganhou no casamento. É verdade. Jason Dean é o nome dele. Tentou várias vezes convencer uma garota a sair com ele. Ela não quis, ele foi lá e algemou ela. Não, se algemou ela. É verdade. Se algemou ela. Ficaram os dois juntos. Se algemou. Forçou a barra, né? Obrigado, produção. É legítimo forçar a barra. É verdade. Definitiva, né? É verdade. E o americano é preso após fazer piquenique no chão de um banheiro. Puta merda. É verdade. Foi em Vero Beach. Ah, lá em Vero Beach tem muito banheiro. Por falar nisso, Marcelo, vocês viram que o Gerard Depardieu, o maior ator da história da França, mijou no avião. Bêbado fez xixi no avião. Mijou no corredor. No corredor do avião. E vocês, na frente dos passageiros. E vocês reclamam da barrinha de cereal. É verdade. É verdade. Podia ser pior. Suspeito impediu a entrada de outros clientes no banheiro pra fazer um piquenique. Ah, no banheiro. É verdade. Tirou a baguete pra fora, tirou um salame pra fora. É verdade. O creme e o cream cheese. O rapaz é preso por agredir outro homem por causa de $1. $1? Esse mundo é o mundo cão, tá, né, Marcelo? Difícil. América tá difícil. Difícil. Tá muito difícil. Dizem que muitos americanos estão sendo presos tentando atravessar a fronteira pro México. E pra Cuba também. E pra Cuba. De naviozinho, estão indo pra Cuba. Bote de americanos afunda. Andrew Flavio agrediu outro homem porque ele não tinha $1 para lhe dar. É verdade. Lembrou um caso de um assalto que aconteceu aqui no Menino Deus? O assaltante atacou a filha de um amigo meu. E aí o meu amigo foi pra cima dele, encheu o ladrão de porrada. O ladrão disse assim: vou dar queixa, hein? Vou te processar, hein? É verdade. Vou dar queixa, você vai ser processado agora por me bater. Agressão. É verdade. Isso é agressão, ladrão. É verdade. O Brasil é o único país que ladrão processa a vítima. É verdade, Marcelo. Que prostituta se apaixona. É verdade, Marcelo. E o traficante se vicia. É verdade, isso, Marcelo. E que intelectual acha que é pobre, pobre acha que é intelectual. É verdade, Marcelo. E que o Porã tem pinto pequeno. É verdade, que é isso, Marcelo. Cara. E que estagiário participa de programa. É aí que eu queria chegar. Hoje é dia de estagiário, o Arthur é estrela móvel. Chegaram as perguntas pro Arthur aqui. Atenção. Arthur, com quantos homens você já dormiu? Olha aí, ó. Não falo da minha vida pessoal. Não, dormiu, Arthur. Tu nunca dormiu com um amigo, pô. Já dormi com um amigo. Abraçado? Ah, dá pra dar uma margem. No assim. Parcão? Como assim uma margem? Não, tá. Entre 1 e 50. Não, a resposta tem que ser fria. Quantos? É, ele não vai ser. Aproximadamente. Seis, tá bom. É o que toda mulher diz. Com o Pedro Esmanioto, tu já dormiu quantas vezes? Nenhuma. Com o Pedro eu não dormi. Nenhuma. Não. Quantos porres? Eles ficam acordados. Quantos porres tu já eles tomou com o Pedro? Com o Pedro foi uns 5 ou 6 também. Deus. Tá, mas não, o nome do programa não é Entrevista com o Estagiário. Não. Não é Entrevista com o Estagiário. Vamos dar uma girada aí, Mr. P, manda. Manda o Gelson de São Léo. Uma lista dos superpoderes que o álcool te dá. Invulnerabilidade. Como é que é? Invulnerabilidade. É difícil de falar isso no trago. Você cai, soca a parede, topa o dedinho do pé na quina do sofá, morde a língua e não sente absolutamente nada. Na hora, né? Na hora, não sente nada. E ainda diz, deixa que eu vou lá, porra. Por isso que eu sempre, antes de bater na minha mulher, tomo um whiskyzinho. Pra não doer a mão. Não dói a mão, cara. Teletransporte, a incrível capacidade de estar em um lugar e de repente aparecer num outro, totalmente diferente. sem ver a viagem. Sem ver a viagem. Cara, isso acontece muito. O que eu tô fazendo nesse bar? Geralmente, eu tô do bar pra casa, né? É. Tu chega em casa e, pá, como é que eu cheguei? É verdade. Casa poder de falar com os animais, o dom divino de compreender o que se passa no íntimo daquelas criaturas. O cara fala com os passarinhos quando chega em casa, né, KG? Não, o cachorro. Bêbado sempre tem um cachorro pra falar, pra conversar. Pra lamber, né? O cachorro vai lá e lambe ele, o cara... O bêbado, na real, ele acha um cachorro na rua e adota. A Adelaide que o diga, né? O Lelê, a Adelaide é a cadela do Lelê. Magnetismo, a capacidade de agregar amigos apenas com a força do pensamento. Basta um olhar e a vítima se transforma no cara aquele que era do primário, jogava bola com ele e tal. Sabedoria, o dom da inteligência. Você tem conhecimento sobre todos os assuntos, debate todos eles e ainda fica brabo quando algum discorda. A de crise você americana, aí. Isso aí é culpa do... Super equilíbrio. Esse é um poder sério e você precisará de algum tempo de experiência. A velha arte de fazer zigue-zague na rua... Não. Ou mesmo bicicleta? Não. Na sua visão está andando perfeitamente normal, mas para os outros é motivo de piada, que é uma mentira. E finalmente, o humor infinito. Você se acha o cara mais engraçado da turma e ri de todas as coisas. Ah, eu vi a piada no precinho, cara. Vou contar pra você. Pode crer. O esqueleto chegou no bar, cara. Pediu a cerveja e o rodo. Gelson de São Léo, que mandou pedir um... Abraço! Para todos os gremistas. Boa! Como, e aí, KG? Como parecer um louco no elevador? Você que vai pegar um elevador agora, voltando, né? Almoço, agora, né? Voltando ao almoço. Vai, boa, lembrem-se dessas dicas do Pretinho. Em um certo momento, desenhe uma linha no meio do elevador e diga: esse lado é o meu e esse é o teu. Eita. Que isso? Quando você estiver sozinho e alguém entrar, diga: bem-vindo ao inferno. Que psicopata. Tinha um elevador muito sem bom. Destino, né? Não, o elevador... Era um filme de terror que se passava num elevador. Sério? O elevador. Sim. Maluco. Não, é o elevador... Se meu elevador falasse... Cara, como é que conseguiram fazer um filme de uma hora e meia dentro de um elevador? O elevador despencava, é... O elevador despencava. Tu entrava no elevador, entrava num portal... Elevador maldito, né? Num portal macabro. Deve ser um baita filme, hein, Amaral? Brasileiro, com certeza. Não, vai começar a passar agora com essa lei. Passava de noite no Super Cine, eu acho. Que deprê. Como parecer um louco no elevador? Finja que os botões dão choque. Se ofereça pra apertar o botão pra alguém, aperte o botão errado. É o 9? É o 7. Elevador da morte. Olhe fixamente pra alguém por alguns momentos e diga: você é um deles. E vai se afastando lentamente. Grite bingo quando alguém apertar o botão. Leve um tabuleiro de banco imobiliário e convide o pessoal pra jogar. Diga que você queria ir pro 16º andar, mas as vozes mandaram você ir pro 23º. Ah, não. Terraço. Bata com a cabeça nas paredes, berrando: calem-se, vocês todos! Que isso? Para nós. E comente como tem sido frequente os elevadores despencarem. Ah, tem uma outra clássica também, tu tá sozinho no elevador, tranquilo, com aquela cara de elevador. Aí entra uma pessoa, tu olha pra ela e diz... tô de meias novas. Essa é muito clássica. Que isso, né, cara? Quem mandou foi o Lucas Voltolini de Blumenau, que manda um beijo pra Suelen de Gaspar. Muito bem. E aí, Marcola? Tem uma frase aqui mandada por Carlos Leoben que diz que a crise tá pior que o divórcio. Porque já levou metade do patrimônio e a mulher continua em casa. Fiada! Que dureza. Minuto do estagiário. Minuto do estagiário. Ah, tá. Vai de próprio cunho. Perguntas. Valeu, Marcos. Perguntas para o estagiário, mande para pretinho_básico. No hoje, Twitter. Hoje é dia do estagiário. Agora vai. Vai também, vai. Na história de estagiário. Na verdade, as perguntas pro estagiário só giram o mesmo tema. Sexual. É monotemático. É uma imagem errada que as pessoas têm de mim, né? É a imagem que tu passa pras pessoas. Não. Tem uma pergunta. Já quebrou alguma coisa no local de estágio, Arthur? Quebrou a confiança do chefe. Tu vai ter que contar aquela história do dia que tu fez cocô no estúdio. Nunca fiz isso, cara. Era isso? Era isso. Tu já quebrou, Arthur? Não, aqui não. Aqui não quebrei nada. Não. Conta a história que tu fez cocô no estúdio. Cocô no estúdio, cara. Tu fez ali no cantinho. Não fez? Cara. Não faz isso, cara. Eu sem escatologismo. Foi aquele dia que tu chegou bêbado, te lembra? Não, é uma história real. Aquele dia que eu cheguei bêbado, eu fiquei na minha. Conta, meu! Olha aí. Tá, eu vou contar uma história então, tá? Eu tava. Não vou dizer o local, noutra né? Cara? Noutra rádio que eu trabalhava. Tá. E eu tava lá sentado na cadeira, assim, na boa, né? Estagiário, tu era estagiário. Estagiário. É estagiário de carreira, então. Ele é um estagiário. Ele foi contratado aqui porque ele já tinha 8 anos de idade. Foi quando estágio em outra rádio. Estagiário desde que nasceu, só fiz estágio em rádio. Especializou em estágio. Lá no hospital, no berçário, eu botava fajada lá. Vestibular pra estagiário tá bem concorrido. A tua vida é um grande estágio. Estagiário no colégio já também. E aí eu tava lá sentado, cara, e eu tava meio mal de estômago, tava com dor de barriga e tal, né? Aí eu tô sentado aqui na mesa e pá, velho. A história é real, aquele não é que, aquele que alivia, né? Aquele que alivia, pá. Aí aliviou. Aliviou, na hora aliviou. Certo. E aí veio o molhadinho, né? Ah, não, cara, por favor. E aí veio o molhadinho. Ah, por favor. Aí veio o molhadinho. Ah. E aí eu tava com uma calça jeans clara. Ah! Passista é passista, baixo, então. Olhei pra baixo na cadeira, uma mancha na cadeira. Ai, ai, ai, ai, ai. Na cadeira do estúdio, cara. Ai, dedo, e aí, mancha verde. E aí foi dois segundos de... Pânico. De silêncio, assim, no mundo. O pessoal que tá comendo um estrogonofe agora. E aí eu levantei, assim, me olhei no reflexo da janela e tinha uma mancha na minha calça também. Pá. E aí o que que eu fiz, né, cara? Tinha uma cuia de chimarrão, assim, do lado em cima no estante, assim. Tá. Pá, peguei a cuia e virei na cadeira, né, cara? Boa. E sentei em cima e fiquei esfregando a boca. Boa, assim. Que lindo. Boa, cara. Aí eu peguei a cuia na mão. Só um pouquinho. Repete esse gesto que tu fez de esfregar a bunda. Sim, olha isso. Ah, também em vários estágios esfregou muito a bunda. Aí eu levantei, peguei, olhei pra lá, não tinha ninguém, peguei a cuia na mão, saí. Ô, meu, derrubei a erva aqui na cadeira, viu? Tem que passar um pano, dar uma limpada, porque tá tudo sujo. Olha que minha bunda tá verde, ó. Aí ninguém notou. Tranquilo. Tranquilo. Deu uma disfarçada. Aí o parceiro só... Que baita história! Só respondendo, né? Que erva fedorenta? Não ficou cheiro. Eu abri a janela. O cara da limpeza não quis limpar tua bunda também. Aí os caras limparam ali. O dia todo, então. Até hoje era erva. Até hoje tá com a calça. Ótimo. Até hoje. Agora que o pessoal tá nos ouvindo lá, já era. Já sabe o que que era. É possível. Que coisa séria. Tá ótimo, Arthur. Muito obrigado pela tua última participação. De nada, valeu. Vai nessa, Porã. Vai, Porãzinho. Não, peraí, deixa eu falar. Essa é a minha parte. Eu faço isso. Tá. Vai, Porã! Tu fica estagiando aí. Você sabe que eu tô fazendo agora um sketch sobre mulheres junto com o meu colega Luciano Potter, né? A gente faz um sketch sobre mulheres, sim, um comportamento feminino, masculino. Já... Muito bonito. Tal, né? E aqui eu trago algumas piadas machistas. Oh, legal. Não, são piadas frases. Velhas ou piadas machistas? Na verdade, não são piadas, são frases. São frases. Constatações. É. Realistas, eu diria. Realistas. Então não são piadas machistas, são frases realistas. Frases realistas, de profundidade. Se mulher não falasse, seria melhor que lasanha. Ah, velha! Ah, minha velha! Sabe qual é o problema? Só vamos fechar o olho por 10 segundos e imaginar um mundo onde as mulheres não falassem. Que delícia! Mundo perfeito! Um deleite! Cara, muito perfeito! Sabe qual é o problema? Não tem problema que as mulheres falem. É que elas, em determinados momentos da vida, elas resolvem trazer assuntos absolutamente impertinentes, com teorias esdrúxulas. Que geralmente te envolvem. Que te envolvem, e geralmente, óbvio. Tudo e que tá duram muito mais tempo do que o minuto necessário. E geralmente no momento errado, né? Exato. No momento errado. Exato. E aí ficam ali chafurdando naquele assunto. Eu não sei se o mais feminino de nós, Mr. P, concorda. Não, hoje eu não tô a fim de concordar e nem discordar. Tá. Tá bem. Tá cocô. Tá com as pampers cheias. Tá, Arthur. Hoje eu tô estagiário. O estagiário assumiu um papel interessante hoje. Eu tô aqui sacando. Tá bom, analisando. Tá de corpo presente só hoje. Não. Seguindo com as piadas, as frases realistas. A mulher é tão importante na vida de um homem que cada um deveria ter umas 8. Sabe que ontem eu tava pensando nisso, cara. Atenção, pessoal. Vai, porra. Ontem eu tava pensando nisso, é muito bom, né, cara? Sobre ter mulheres em quantidade oficializadas, entendeu? O que importa é a qualidade. Muçulmano. Que horas tu tava pensando nisso? Quantidade, ontem, justamente quando estava vendo o clone no quarto de mamãe no hospital. Ah, que beleza. No quarto de mamãe no hospital. Apareceu o Albeir? Albeir. E aí eu tava vendo lá os caras com 4 mulheres, tudo uma mais linda que a outra, né, meu? Isso é ficção, pô. Mas só é novela. Os caras são muçulmanos. Não, mas diz que lá nos muçulmanos, lá... Pode ter quatro, mas tu tem que prover a todas igualmente. É. No problem. E tu imagina 4 sogras. Prover ou provir? Prover. Pois é. 4 sogras no domingo. Tem que pagar. Assim, mas aí tem que bancar. A minha mãe, na sabedoria dos seus 73 querida anos, numa Dona cama Valdeci de hospital, me disse: meu filho, imagina o inferno que ia ser a tua vida. Por assim, ela tem razão. É porque tem 4 sogras, né, cara? Por isso que eu acho assim: o homem quer ser poligâmico, ele tem que ficar só com órfã. Só com órfã. Acha umas garotas órfãs aí. E adota. Principal coisa que aconteceu quando as mulheres se levantaram por seus direitos foi que perderam seu lugar no ônibus. A Eva foi um exemplo de mulher, deu pro primeiro que apareceu. Ei. É o único. Mas seguiu dando pro único, né? Se não tinha outra opção. Bom. Mas eu tenho certeza que o Adão deu uma passeada no rancho lá. No... Adão deu uma passeada no mundo animal, né? As ovelhas. O masculino de suco é cerveja. Acabou, pessoal. Valeu. Tá bom, Porazinho. Olha, obrigado. Só, deixa eu dar um toque aqui. O Game Potter na jogada Coca-Cola, olha, está chegando ao fim. Mas como o jogo só acaba quando termina, agora chegou a hora de você votar no seu vídeo preferido. Os 10 melhores vídeos já foram pré-selecionados e estão no site torcidacoca-cola.com.br. Entre lá e vote. E se o vídeo que você fez estiver concorrendo, chame sua torcida para votar também. Claro, porque os dois mais votados vão entrar em campo e competir para saber quem é o grande campeão do Game Potter na jogada Coca-Cola. E tem mais, o programa Bola nas Costas será transmitido ao vivo do local da final, com cobertura do grande embate futebolístico. Então não perca tempo, entre lá no site e chame a galera toda para votar. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Um grande abraço à galera da Coca-Cola que está, boa, nos ouvindo no Pretinho Básico aqui. Estamos sempre juntos, Coca-Cola. Vamos ver aí, Mr. P. Vamos, meninos do PB, me chamo Paula Rigotti. Sou de Caxias, quero dizer que amo vocês demais. Queria pedir um tchê! E um adoro! Adoro! Pra toda a galera TSF. Tribunal Superior Federal, será? Não, né? Bom. O que que é? STF? TSF. TSF é marca de roda. Tijolo seis furos. TSF. Tô mandando alguns conselhos para meninos e meninas. Conselho para os meninos. Quando a menina está envergonhada, fale eu te amo. Quando ela fugir de você, siga ela. Quando ela estiver com o rosto perto do seu, beija. Quando ela te bater ou te chutar, segure ela firme. Quando ela estiver quieta, ela tá pensando em como dizer eu te amo. Ai, que amor! Quando ela te ignora, ela quer toda a sua atenção. Quando ela quer ir embora, segure ela pela cintura e nunca deixe ela ir. Quando você a vê muito mal, diga a ela que ela é maravilhosa. Quando ela grita com você, diga a ela que você a ama. Mas com essa intenção. Quando você a vê andando, vá por trás dela, segure-a, beije-a. Quando ela está com medo, segure-a e diga que está tudo ok, pois você está com ela. E quando ela está preocupada com algo, beije-a, diga para ela não se preocupar. Enquanto ela segura suas mãos, brinque com seus dedos. Dica, portanto, para... Bom isso, hein? Os meninos. E agora, o que ela lista para as meninas. Vocês realmente não precisam de dicas. Só sejam vocês mesmas. E deixem os meninos fazerem o trabalho pelo menos uma vez. Beijos, meninos. Amo vocês. Que bonitinho. Bonitinho. Ai, que amor. Coisa linda, coisa linda. 1h29, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Pra Egali Intercâmbio, intercâmbio inteligente é na Egali. Acesse egali.com.br. Seguinte, meu nome é Maicon, sou de Caxias do Sul e tô precisando, infelizmente, vender meu jipinho Suzuki Vitara, conversível, ano 95, com ar-condicionado, MP3 player, pneus BF 31 polegadas, capota lona nova. Aceito troca por carro de menor valor. Estou pedindo 18 mil. Propostas enviadas para Maicon Ganzer. Nossa. Maicon. É? Maicon. M-A-I-C-O-N. Sim, Maicon. Maicon Ganzer. Maicon. @hotmail.com. Oi, pessoal, é com imensa tristeza que estou anunciando meu Fusca 82 para vender. Tive bebê e não tem como adaptar cadeirinhas no Fusca. Ah, tu vê só. É verdade, é um carro para quem gosta de Fusca ou carros antigos. Branco, todo original, tem inclusive manual do proprietário. Tá impecável o Fuscão do cara, 82 é o ano. 82 não é do Itamar? Não, não, o Itamar é 90 e poucos. Ah, é, 94. Claro. Eu tive um 81. Branquinho também, show de bola. 11 mil reais o cara tá pedindo aqui no Fuscão. Eu tive um 69 uma vez. Telefone pra contato não precisa, então aqui, ó. Fusquinha Bonitinho, @hotmail.com. Que amor! Bonitinho, Fusquinha Bonitinho, @hotmail.com. E aí, meu querido? Por falar em bonitinho, Almir, tudo ouvi bem, dizer querido? Dizer que tá um sucesso tua participação do programa do teatro. No Pretinho Básico Show. No Pretinho Básico Show, me disseram, eu vi no The Guardian. Hã? Surpreendente. É mesmo? Tava escrito surprisingly. Tu lê inglês? Surprisingly. Claro, não é surprisingly. Da minha empresa, surprising. Inglês, ah, tipo, é verdade. Ô, seu estopô, não confio isso, rádio, não. É tudo com na inglês. Hora que eu falo aqui, tu vai lá pra tua garotinha, né? Vou. Vai lá pra olhar os teus e-mailzinhos. Vou. Fotografias da calma, safadeza calma. Que calma. Sim. Eu falo inglês sim, querido. Eu tava vindo no New York Times, Maurício Amaral, participação avassaladora. Avassaladora. Amazing. Avassalation, tudo em inglês, né? Outstanding. Maurício Amaral. A verdade é uma só. Nós estamos vivendo um momento ímpar em nossas vidas, porque o que somos na origem? Meros comunicadores de rádio, né? Somos meros. E olhe lá. Olhe lá. Meros comunicadores de rádio. Nós estamos com duas apresentações de uma peça, com textos ensaiados. É uma peça. Textos ensaiados, figurino, organograma, direção, tudo mais. É uma peça. É uma peça. É uma peça. Então nós estamos aí estreando, inaugurando uma nova fase em nossas carreiras de mero comunicador. Meros comunicadores. Posso ler o Los Angeles Times aqui? Pode, leia aí. Los Angeles Times? The Naked Stagiaires is unbelievable. Unbelievable. É verdade. E tem um outro aqui. O estagiário nu. Diário Gaúcho. Deu 5 estrelas. 5 estrelas cinco pra nós, estrelas. Diário Gaúcho? Exatamente. Que beleza! De 10. De 10 deu 5, tá bom. Gente, eu tô com uma ideia inovadora hoje. Que é você não pagar mais táxi. Quem é que não quer mais pagar táxi? Quem é que quer economizar o dinheiro da ida e da vinda do trabalho? Não, mas peraí. Quer poder ir pra balada, encher os cornos e voltar pra casa. Tu vai de táxi ou não vai de táxi? Táxi. Vai de táxi. Então tem que pagar o táxi. Eu vou te dar uma dica pra você não pagar o táxi. Não, mas aí tu tá sacaneando o motorista de táxi. Não, ninguém vai perder. Deixa eu ouvir, vamos ver. Ninguém sai perdendo na jornada. Tá bem, vamos lá. Ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando. Vai. Você entra no táxi, pede para o taxista te levar ao teu destino, só que dê ré. Ah! E aí o taxímetro fica negativo. E aí ele dinheiro. Te dá uma grana e no final. Ele teria que te dar, mas tu diz, amigão, vou deixar essa daí de graça. Boa! Sai fora, ninguém sai perdendo. É genial. Demais, Almir, demais. Os taxistas, em 10 dias, os taxistas vão estar tudo devendo dinheiro pra ti e tu vai ser o rei dos taxistas. O rei. Pô, aquele lá não me cobra. Vai ter uma frota. Eu vou demais. Levar. Eles vão começar a te levar de graça, de frente, inclusive, porque já tô. Pô, já tem crédito. Pagar crédito, crédito, crédito. Claro. Vai andar o resto da vida, por gente. Por que eu nunca pensei nisso, Almir? Porque tu é burro. É verdade. Obrigado pela sinceridade. Um beijo pra Santa Maria, o Gabriel Neto. Deixar então uma frase, já que o Almir tava falando de grana e tudo mais aí, disse o Max Geringer. Sabe quem é o Max Geringer, né? Aquele consultor de... O senhor dinheiro. Que é... Maravilhoso. É, o cara do Fantástico lá. O cara do Fantástico lá. O Max Favelinha. Não eduque seu filho para ser rico. Não eduque seu filho para ser rico. Eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Baita frase! De volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela parceria. Somos todos uma grande família. De segunda a sábado, às 13 e às 18 horas, estamos aqui com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, doutor Alceu. Tá bem, como é que doutor? Tá, amigo? Tá bem? Tô muito bem, doutor. Coisa boa, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, só o Inter ganhou, doutor Peter. O resto tudo perdeu, doutor Peter. Que loucura, hein? O Inter ganhou na estreia do Lorival lá, doutor Peter. Mas não é Lorival, doutor Alceu, é Dorival. Não, é o doutor Lorival. Não, é Dorival Júnior. Mas Lorival é mais bonito, doutor Peter. Pode ser, mas é o Dorival. Mas, Dorival, ele, mas é o próprio Dorival, do alto de sua humildade. Eu vou chamar de Lorival, doutor Peter. Então tá, doutor Alceu, o senhor fique à vontade. O próprio Lorival falou do alto da sua humildade, que não teve absolutamente nada a ver com esta vitória do Internacional, que foi ainda rescaldo dos dois técnicos anteriores. E que a partir de agora, Lorival, então, ele vai poder trabalhar o time do seu jeito. O Grêmio tomou 3 do Ceará, doutor Pedro. Bom, aí tem a ver com o Celso Roth. Não tem nada a ver com o Lorival. Mas que barbaridade! E o Avaí tomou 2 do Vasco em casa. É, aí é outra coisa. Também. O Galo disse que não é... Como é que ele disse aqui? Covarde. Não é cobarde, não vai pedir pra sair. E o Atlético Mineiro, doutor Alceu. Ganhou, bateu o Figueirense também, né, doutor Peter? Tomou 3 do Pô. Que coisa, hein? Lá, né? Lá. Com uma falha grotesca. Sim. No segundo jogo. Saindo ganhando 2-0. Não. A gente tá falando do Figueirense. Ah, não, desculpa, tava falando do Atlético Mineiro. Aí, meu, Atlético Mineiro. Eu tava falando do Atlético Mineiro e Corinthians. Isso. Ele falou Atlético Mineiro e Corinthians, não falou? Isso. Eu não ouvi ele falar de Figueirense. Não, eu também não. É que eu não deixei. Eu fui, eu me antecipei e falei do Atlético. Então, tá, e o Figueirense, doutor Alceu? O Figueirense tomou 3 do Pô! Com uma falha no segundo gol absurda e no terceiro também. O cruzamento subiu, pô, muito mal. O He-Man fez 2 gols. O cruzamento subiu pra cabeça. Subiu. Pô, muito triste, né, cara? Levar 3 do Fluminense, né? Não, pior que levar 3 do Fluminense é levar 3 do Ceará. Eu sou obrigado a concordar. Alguma coisa melhor. É muito pior levar 3 do Ceará. Aliás, a dupla Grenal não conseguiu, né? Se livrar do Ceará. O Inter perdeu em casa pro Ceará. E pelos lances que eu vi do jogo do Grêmio hoje de manhã, cara, podia ter sido 6-0 pro Ceará. O que é muito pior. Meu, o Vitor falhou de novo. 2 gols. E já não foi convocado pelo Mano agora pro jogo da seleção. Isso é bom, agora ele vai melhorar. Não convocou o Vitor, mas convocou o Damião e o Ronaldinho Gaúcho, pô. Tá de volta, tá. Pô, então tá representado o Inter e Grêmio, né, gente? Gente. É, vai jogar com a Gana, doutor Peter. Gana, seleção de Gana, né? Ia ser Egito, mas vai ser Gana. E até Espanha, né? Depois ia ter Egito, agora é Gana, é Batamento. Barcelona e Real Madrid, como é que foi? Foi 3-2 pro Barça. E o sub-20, doutor Alceu? 2-0 pro Brasil em cima do México. O Brasil tá na final, sábado contra Portugal. É, jogo em Bogotá, final do Mundial sub-20. Bogotá. Doutor Peter! Pois não, doutor Alceu? Era aí, Tom. Era só isso, doutor Alceu? Tá bom, doutor Alceu. Tá bem, muito obrigado. Tem uma coisinha legal pra ler aqui da nossa ouvinte Maria Isabel, que ela manda dizendo assim, ó. Um homem e uma mulher estavam casados por mais de 60 anos. Eles tinham compartilhado tudo um com o outro e conversado sobre tudo durante estes 60 anos. Olha, não havia segredos entre eles, com exceção de uma caixa de sapato que a mulher guardava em cima de um armário e tinha avisado ao marido que nunca abrisse aquela caixa e nem a perguntasse o que havia nela. Por todos aqueles anos, ele nunca nem pensou sobre o que estaria naquela caixa de sapato. Um dia a velhinha ficou muito doente e o médico falou que ela não sobreviveria. Sendo assim, o velhinho tirou a caixa de cima do armário e a levou para perto da cama da mulher. Ela concordou que era a hora, então, dele saber o que havia naquela caixa. Quando ele abriu a tal caixa, viu 2 bonecas de crochê. E um pacote de dinheiro que totalizava $95 mil. Olha só, rapaz! Ele perguntou a ela o que aquilo significava e ela então explicou. Sem voz de velhinha, tá? Quando nós nos casamos, minha avó me disse que o segredo de um casamento feliz é nunca argumentar ou brigar por nada. E se alguma vez eu ficasse com raiva de você, que eu ficasse quieta e fizesse uma boneca de crochê. Ah, 2 bonecas de crochê. O velhinho ficou tão emocionado que teve que conter as lágrimas enquanto pensava. Somente 2 bonecas preciosas estavam na caixa. Ela ficou com raiva de mim somente 2 vezes por todos estes anos de vida e amor. Muito emocionante, cara. Tô arrepiado. Querida! Você me explicou sobre as bonecas. Mas esse dinheiro todo, $95 mil, vieram de onde? Ah, velho! Esse é o dinheiro que eu fiz com a venda das bonecas! E aí ela engata uma oração aqui pra gente fazer a prece. Senhor, dai-me sabedoria para entender meu marido, amor para perdoá-lo e paciência para aturá-lo. Porque se eu pedir força, eu bato nele até matar. Muito bom, Maria Isabel. Obrigado aí pelo querido e-mail. Manda aí, Pi. O Roberto Gilney Júnior de Florianópolis manda um e-mail falando dos lixeiros. Grande Roberto Gilney. Pretinhos, ontem eu tava pensando em como seria a nossa vida se não existissem os lixeiros. Ah, é? A gente normalmente só para pensar nos profissionais quando o caminhão do lixo está atrapalhando o trânsito. Aí a gente se irrita e tal. Mas como a gente produz grande quantidade de lixo diariamente, seríamos obrigados a conviver com montanhas de lixo se não houvesse ninguém que as removesse para longe de nossas casas. É verdade. Não sei quanto ganha o lixeiro, mas pelas condições de trabalho, muitas vezes correndo risco de vida ao andarem pendurados ali. Além da insalubridade, esses profissionais deveriam ser melhor remunerados. Não sou lixeiro, mas gostaria apenas simplesmente de lembrar a todos da importância desses profissionais para a nossa sociedade, cuja atividade, na maioria das vezes, nos passa despercebido. Um grande abraço a todos, Roberto Gilney, Júnior de Florianópolis. Só uma coisa que eu não entendo, as pessoas que perdem a paciência com um caminhão de lixo na rua. Que isso? Os caras não são capazes de esperar. É verdade. Os caras recolherem o lixo. Dá vontade. Imagina se eles não tivessem ali. Ah, tá atrapalhando a minha vida, vou demorar 5 minutos pra chegar na minha casa. O cara tá ajudando a tua vida, tá recolhendo o lixo que tu produz na tua casa. Tá limpando a tua rua e os caras tão buzinando pros lixeiros mais rápido. E sabe o que acontece, cara? Isso não dá pra aguentar. Isso não dá pra aceitar. Isso desencadeia uma reação dos profissionais, dos lixeiros. Os caras se sentem agredidos e indignados com aquilo ali, porque eles devem ter essa percepção. Pô, eu tô aqui fazendo meu trabalho, honestamente, rua, recolhendo lixo desse boçal. Não é um trabalho. Boçal. Exato, não é um trabalho pra eles, eles estão fazendo pra. É um trabalho pra sociedade. Pra comunidade, né? Exato. Comunidade, exato. Né? Aí o que o lixeiro faz? O que o caminhão te faz? Faz. Outra vez o caminhão no meio da rua, velho. Não, e tem. Tá com pressa, vai esperar então, boçal. Daí é a reação que gera uma reação, né? É isso aí. Aí esses dias eu falei, porque eu vi o cara acelerou pela esquerda ali, pra ultrapassar o caminhão, quase atropelou o lixeiro que voltava na calçada com as sacolas de lixo. Que isso? E o cara brabinho no seu carro importado, entendeu? Acelerou, buzinando e quase que colhe o lixeiro voltando pro caminhão. Que coisa, hein? Cara, pelo amor de Deus, isso é selvageria. Sabe que eu sempre queimo lixo, né, Magnata? É mesmo? É, sempre queimo. Tu queima tudo, até o filme. Não pode queimar até a foto do queima. Não pode queimar o lixo. Não pode, não, é proibido. Não pode mais. Queima pneu também, ó. Não, pneu não. Porque... Na hora de arrancar, não queima pneu? Não, meu tu caramba. Você arranca com força, rapidez? Eu sempre arranco bem devagarinho, Magnata. Comigo não tem essa de velocidade no trânsito. Boa, Paulo. Fico, bem devagarinho. Os caras ficam buzinando atrás de mim. Eu tô lá com a sonzeira, com a regueira tocando. A regueira baixeira da Irie lá, do meu amigo Cléo. Oh, cara, grande falando desenho. De nós, né, cara? É, isso aí, ficou lá curtindo. Falaram aí de nós aí. É isso aí, Magnata. Mr. P, né, cara? Mr. P é do caralho. Mr. P é demais. Dá alta força aqui pro rock catarinense. Mr. P é demais mesmo, Magnata. Tá tocando vem aí de manhã. Vamos de noite aí, vamos, no teu vem, programa vem, aí. Vem. Não, é de manhã agora. Madrugada. De noite. É de manhã. Vamos varar a madrugada com uma baixeira fudida. Não, não, agora tu não tá ligado, é de manhã agora. Tomar café. De noite é o cotonete. Peça do ministério, pô. Pijama show mudou pra amanhã agora. Não tem. Pijama show mudou pra amanhã agora e dobrou os índices de audiência da Rede Atlântica. Só tem pra te dizer isso. Show de bola. Vai procurar o Mr. P sábado lá no Majestic em Floripa. Vai tocar lá. Vai ter balada do Pretinho neste sábado em Floripa. Caralho, cara. A partir das 10 da noite no Majestic vai ser a balada do Pretinho. É a festa de encerramento do... A festa oficial do segundo festival de dança de Florianópolis. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E o Pretinho Básico vai estar fazendo a balada do Pretinho neste sábado às 10 da noite. Pô, eu queria dizer que quem tiver esta foto que tá no flyer aqui, que tem todos nós do Pretinho Básico, que mande essa foto pra mim, cara. Essa foto é muito legal. É foto que tem aqui, cara. Tem, nós temos essa foto aí, mas eu te perguntei, tu não disse, cara. Pede pra mim, cara. Eu tenho a foto. Eu sou ansioso, porra. Vai dar uma banda com pause, então. Escreve aqui. Faz tempo que eu não ando com esse magnata aí. Libera aí, vamos ver, Cagezinho, ó. Olá, tudo bem? Meu nome é Dilma Rousseff. Ah, não, eu vou largar de novo. Eu gostaria de comer um roast beef. Ro o quê? Rousseff. Ó, o Peter foi embora, cara. Olá, eu sou a presidenta Dilma Rousseff. Gostaria de comprar um carro Rolls Royce. Ro o quê? Rousseff. Companheiro Lula, tudo bem? Eu sou a Dilma Rousseff. Eu gostaria de te levar no show dos Rolls Royce. O quê? Não era pro Lula? Companheiro Lula. Rula. Rula. Rola. Companheiro Rola. Dilma Rousseff, eu gostaria de te levar no show dos Rolls Royce. Companheiro Rolls. Rolls. O quê? Deu, né, cara? Fica difícil ter de perguntar. Isso é muito podre, cara. Olá, tudo bem, Vétero? A última. Meu nome é Dilma Rousseff e vou lhe demitir, ministro, por motivo de Ron. O quê? Rousseff. Caiu mais o ministro da Rousseff, né, cara? É o quarto. É por motivo de roubo, quarto e oito meses. Quarto e oito meses. Daí uma notícia importante. Felipe Souza de Viamão que mandou aqui. Legal, Cajazinho. Uma notícia importante que eu gostaria de dar, uma informação, não é notícia, uma informação. Ontem nós demos a notícia aqui do próximo passo para a flexibilização da apresentação da Voz do Brasil. Alguns parlamentares do PT foram veementemente contra. E só parlamentares do PT se posicionaram contra a flexibilização da Voz do Brasil. Mas por que eles... Porque eles... Tem na Zero Hora aí, cara. Tá no jornal de hoje. Teoricamente é porque eles governam. E a Voz do Brasil, teoricamente, seria... uma propaganda oficial, né? Uma propaganda oficial. Ela vai seguir sendo a propaganda oficial em outro horário. Quando eles forem em oposição, aí eles se posicionam a favor da flexibilização. É uma tristeza isso, cara. Outra notícia importante é que o Trensurb vai voltar a circular na região metropolitana até às 5 da tarde. Vai ter o trem de volta. Confirmado, ouvi na Gaúcha mais cedo. Só voltando na questão aí da Voz do Brasil, cara, a AGERT, que entrou com esse pedido para flexibilização, ela defende o quê? Que de segunda a sexta, das 19 às 20, ainda é período de trânsito intenso nas cidades. Sim. E que as emissoras de rádio podem estar prestando um serviço à população pelas emissoras, entendeu? Trânsito, hora, temperatura, condição do tempo, notícia, transmissão de jogos de futebol às sete e meia da noite. Essa lei da Voz do Brasil de 1940, da década de 40. Tem o Getúlio Vargas lá. É do Getúlio Vargas que implantou a Voz do Brasil. Gaúcho! Que antigamente os rincões afastados do Brasil não tinham acesso à informação. Eu não sou contra a Voz do Brasil. É uma outra realidade, entendeu? Tem que adaptar a mudança, entendeu? Depois passou a ser um veículo importante a serviço da ditadura militar. Ok, não vamos entrar nem nesse mérito. Mas tem que se entrar nesse mérito. Mas é que hoje. E agora não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Hoje o cara que mora lá no interior de Rondônia, ele tem internet. Ele tem TV a satélite. Ele ouve Atlântida pelo satélite. Ok, pela Via Embratel também, ouve. É, a Voz do Brasil teve o seu papel importante, mas não é mais assim. E outra coisa, hoje em dia a gente vive... Sabe que eu gosto da Voz do Brasil? Cara, assim, é um programa de rádio bem feito. É bem feito, é bem informativo. É bem informativo, tá atual, tá dinâmico, tá moderno. E ok, não somos contra. Ainda tem um tom assim... Mas é um rádio jornalístico, né, cara? É rádio jornalístico. Mas eu não pode ser obrigatório. Não pode ser obrigatório. Esse é o problema. Não somos contra, somos sim a favor da flexibilização. Mas ele não é mais informativo como ele era antigamente. Ele é bem tendencioso. Chapa branca. Ele é governista. Ele é, na tua opinião. Naturalmente, né? Bom, o Fábio Guilherme de Joinville trabalha com carros numa revenda e ficou pensando como é que seria o Almir montar uma revenda aqui, hein? Meu Deus. Fala ainda que a balada em Blumenau tava da hora, hein? Da hora! Em Joinville. Grande abraço. Joinville. Também aí tava. Chega cliente no... Olá, bom dia, meu nome é Dilma Russo. Não. Seja bem-vinda, querida. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Essa cara aí, essa é suíça. Bonito, hein? A senhora não fez a suíça hoje? É bonito. Tá bom, tá acabadinha. Quer comprar um carrinho? Eu me interessei nesse carro, mas é uma coisa me chamou a atenção. Tá faltando um espelho, um retrovisor de um lado. Ou ele tá quebrado? Não, querida. Esse ano, os carros desse ano vieram com modelo assim. Retrovisor só de um lado. Design revolucionário, é italiano. Imita o retrovisor quebrado, entendeu? É meio retrô, como se tivesse quebrado. Esse daqui, moço, qual é a procedência dele, moço? Esse daqui você pode ficar tranquilo, que é o único dono, viu? Ah, nossa, o único dono? É, o único vivo. O resto morreu na batida. E qual a garantia que eu tenho com esse carro, moço? 3 meses... Ou 3 mil quilômetros, ou sair do portão da loja. É um dos três, o que vencer primeiro. Certo, e eu ganho transferência e tanque cheio de brinde? Tem brinde exclusivo aqui, um chaveiro, um cortador de unha e abridor de garrafa. E uma caneta e um calendário. Que demais, cara. Compra um carro. Leva agora. Sabe que esse negócio do espelho retrovisor aí, tem montadora pensando em cortar custo e tirar o espelho retrovisor do lado direito. Ah, muito esperto. Do lado do carona, porque isso não é obrigatório. No Código de Trânsito Brasileiro, só é obrigatório, sério, o retrovisor do lado do motorista. Tanto é que há bem pouco tempo atrás não vinha mesmo. Esse espelho é uma cortesia. Aí, como uma montadora lançou, as outras tiveram que lançar para que todos pudessem concorrer. Então agora tem gente querendo cortar custo e tá pensando em tirar. Então não se surpreendam se em seguida aparecerem carros opcional, populares sem com o espelho direito opcional. Você vai ter que pagar para ter esse opcional. Exatamente. Opcional mata motoqueiro, esse, assim, né? Como é opcional, claro. O tapete, um monte de coisa que seria essencial no carro, é opcional. O espelho retrovisor vai ser. É uma grande sacanagem. Tem um outro carro, o estagiário, pessoal. Só com duas portas, só do lado direito, do lado esquerdo, a porta só do motorista. Então o carona do banco de trás só pode entrar pelo banco, são três portas. Ah, é, exatamente. Tem uma montadora lançando o carro com três portas. Isso aí, só do lado direito. Duas de um lado e uma do outro lado. Seria o lado da calçada, né? O lado que a pessoa entra no carro, né? Não, achei legal. Eu também não achei, não tem nada a ver. Aliás, achei bem ruim. Eu acho legal, porque dá uma alternativa entre os dois custos aí, de quatro, de cinco portas. Mas é feio, uma questão de segurança. Imagina no supermercado, cara, que estaciona o carro numa vaga, tem os dois lados pra sair. Todo mundo sabe que nem precisava ter porta. Uma porta só, né, Almir? Uma janela, né, gente? Janela. Uma janela já tá bom, gente. Pra cortar custo mesmo, fazer só uma janela. Que daí tu entra pela janela, toda a tua família pela janela e fica até divertido. Claro, as crianças se divertem, né, Almir? Se divertem. Entendeu? Ai, papai, faz aquele do escorregador. Faz o twist carpado. Isso. Joga, me joga lá pra janela. Agora em movimento. Agora em movimento. Assim fica bom. Ô, meu, era isso então. Estamos chegando ao final de mais um Pretinho Básico aqui na Rede Atlântida. Pô, só que o estagiário ia começar a falar, tu cortou, né, cara? Pô, não, fala nem um pouquinho. Hoje é dia do estagiário. Conta uma piada, estagiário. Hoje é dia do estagiário. Vamos encerrar contigo aí, estagiário. Tá, então é o seguinte, é um professor de inglês, tá? Uma aula de inglês. Tá. Can you tell me the name of three great kings? Você pode me dizer o nome de três grandes reis? Who brought happiness and peace into people's lives? Que deram felicidade e o que mais? E peace into people's lives. Para as pessoas. Aí o aluno. Smoke king, drink king e fuck king. Muito bom, estagiário! Põe a quebradinha pro lado. Isso, não dá, né? Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Quero mandar um abraço para um grande amigo nosso que tá de aniversário hoje. É o querido Pipe Beer, lá do Milk Shakers. Obrigado, Pipe, pela parceria. Tamo junto. Era isso. Voltamos logo mais às 6. Até aqui, viemos com Coca-Cola, Nova Skin e as melhores ofertas da Tim na Colombo. Valeu, vem aí o cabelo no espaguete.